Olá. Dizem que o mundo é dos espertos. Muitas vezes a gente lida com situações em que precisamos de alguma esperteza nesse mundo. Por exemplo, para não cair em certos golpes. Quem nunca atendeu uma ligação dizendo que alguém da sua família tinha sido sequestrado e tal, né? Conheço algumas histórias até curiosas a esse respeito de amigos que desligaram o telefone na cara do golpista ali e coisas assim. De fato, a gente precisa ter alguma, entre aspas, esperteza neste mundo, mas essa não é a ênfase da vida cristã, ser esperto. Ser esperto. Até na palavra de Deus, muitas vezes, tem uma conotação negativa, né? Essa ideia de ser ardiloso, astuto, né? Na verdade, o que a Bíblia nos pede, o que ela nos incentiva, o que ela nos ensina, é a termos sabedoria. Isso sim, nós devemos buscar. Muito mais do que essa esperteza mundana, essa esperteza que o mundo acaba apreciando, né? E na verdade na competição por lugares no mundo é isso mesmo, né? A pessoa esperta, né? É a que se dá bem, a pessoa de sucesso, etc., né? Bom, a gente está estudando aqui a carta de Paulo aos Gálatas e nós sabemos que os Gálatas haviam sido ali atacados por pessoas que se introduziram pregando um falso evangelho, um evangelho totalmente distorcido, um evangelho judaizante que destruía, né, a graça de Deus, tudo aquilo que Paulo havia ensinado, e Paulo defende o seu apostolado, defende o seu histórico, inclusive, como apóstolo, como líder, como pregador verdadeiro. Ele fala sobre confrontos, inclusive, que ele teve ali, até mesmo com Pedro. Claro, a vida dele, ele não passou fazendo isso, mas ele cita isso como um fato real em que a graça de Deus estava em jogo e ele foi bastante firme nesse sentido, e agora ele volta aqui a falar diretamente para os Gálatas, né? E ele vai falar justamente sobre essa questão que tá, do que está acontecendo ali. Ou seja, eles foram seduzidos pelo falso ensino. É sobre isso, esse poder sedutor do falso ensino, que a gente vai poder ver hoje ao entrar no capítulo 3 da carta de Paulo aos Gálatas. Então, aqui, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o versículo 5. Paulo diz assim: Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio ou pela carne? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil, aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Então nós podemos ver aqui nesse texto que esse poder sedutor do falso ensino, em primeiro lugar, ele destrói o evangelho por meio do engano. Paulo está assim, boquiaberto, né? Ele parece não acreditar nas notícias que chegam até ele a respeito das igrejas da Galácia. Ele diz: ó Gálatas insensatos, como vocês são tolos, como vocês se tornaram pessoas vulneráveis, como vocês se deixaram enganar, como pode isso ter acontecido? E Paulo está realmente muito admirado, mostra que toda a sua indignação com o que aconteceu. Vocês realmente são pessoas que estão demonstrando insensatez, está faltando sabedoria, está faltando entendimento. Ele faz aqui uma repreensão muito direta. Imagina você ouvir isso, né? Um apóstolo dizer: olha, ou igreja, ou igrejas aqui no caso, né? Ô pessoal insensato, o que vocês estão fazendo? O que vocês estão pensando? Mas veja, logo em seguida, ele faz uma pergunta: quem os enfeitiçou? Essa é uma questão bem interessante, a forma como Paulo coloca as palavras aqui. Ele fala de insensatez da parte dos Gálatas, e agora ele fala de um enfeitiçar. A ideia aqui, a palavra que Paulo usou, ela tem a ver com aqueles truques dos ilusionistas. Tipo esses Mr. M, né, que a gente via, né? E hoje tem outros aí, cada vez mais modernos e com truques cada vez mais incríveis, né? Eles fazem coisas assim absolutamente difíceis, né, da gente entender, e você é traído ali pelos teus olhos, né? Um dia desses, há tempo bem, bastante tempo atrás aí, um dia desses é um modo de dizer, né? Já há um bom tempo eu estava vendo um desses mágicos, estava vendo um programinha deles ali, e ele tá num ele entra assim num bar, ele atira uma moeda a uma distância de vários metros, na direção de uma garrafa. A garrafa estava fechada, com tampa, e dá para ouvir a moeda caindo dentro da garrafa, olhar, e a moeda tá lá dentro. Fica todo mundo olhando, né? E da mesma forma ele pega o celular da pessoa, faz ali um truque, depois dentro do celular da pessoa aparece algo, o dinheiro que ele tinha acabado de tirar da carteira, a pessoa não percebeu. Enfim, são truques, né, que na verdade ele só vem se aperfeiçoando. O que que o ilusionista faz? O ilusionista ele trabalha muito rápido, ele usa apelos emocionais, ele usa palavras, ele procura desviar a tua atenção daquilo que você deveria estar focado, para que ele possa fazer o truque e levar você a ter teus sentidos físicos ali totalmente enganados. Paulo pergunta para os Gálatas: quem enfeitiçou vocês? Quem iludiu vocês? Quem usou esses truques com vocês? Quem usou truques tão bem feitos que vocês caíram como insensatos, pessoas tolas, caíram num golpe, caíram numa fraude? Ele pergunta no versículo 1: não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Mais uma vez aqui ele usa uma palavra específica, né? Quando ele usa a palavra exposto, essa palavra no original, ela tem a ver com um quadro que era colocado ali publicamente, um quadro de avisos, né? Que era fixado ali num ponto onde as pessoas pudessem ver. O que ele está dizendo aqui é que ele publicamente, oficialmente, ele expôs Jesus Cristo. Ele expôs Jesus Cristo não de uma forma superficial, não de uma forma divertida, engraçada, de uma forma para as pessoas acharem Jesus interessante. Ele expôs Jesus Cristo crucificado, ou seja, ele expôs a obra de Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo como solução para os pecados, como única via de salvação para aqueles gentios, para aquelas pessoas, tinha judeus também, evidentemente, mas para aquelas igrejas ali da Galácia, assim como em todas as partes onde ele pregou, nós sabemos que ele pregou o mesmo evangelho, o evangelho centralizado em Jesus. A obra de Jesus, a morte de Jesus, a consumação daquilo que ele fez, do seu sacrifício, é uma obra completa, é uma obra que não admite qualquer acréscimo, qualquer retoque, qualquer coisa que venha a dizer assim: olha, tá bom, Jesus Cristo fez uma coisa ótima, mas você tem que ter tais e tais atitudes para que a sua salvação seja efetivada, para que ela seja completa. Não existe isso. A obra de Jesus já é completa. Mas os gálatas haviam sido enfeitiçados, iludidos, um truque de palavras, um truque de falsa doutrina, de falso ensino, em que eles acharam aquilo bonitinho, acharam aquilo interessante, acharam aquilo sofisticado, sei lá o que passou ali na cabeça deles, mas o fato é que eles acreditaram e levaram aquilo a sério, foram iludidos, foram tolos, foram insensatos. A igreja atual, ela não está imune a isso. Ela pode estar imune ao legalismo judaizante, por exemplo, não totalmente imune, né? A gente sabe que tem gente por aí que cai, ainda cai nessa vertente de doutrina. Mas eu acredito que hoje a gente tem muito mais coisas por aí. A gente tem muito mais truques, muito mais mentiras. Que são encobertas por esses truques e que, na verdade, destroem o verdadeiro evangelho, destroem a mensagem da cruz, a mensagem que aponta para Jesus Cristo. Falar de Jesus Cristo de forma pura, de forma simples, sem grandes enfeites, é algo indigesto. E dentro do próprio meio evangélico, muitas vezes, o evangelho que é pregado dessa forma, acaba sendo criticado, acaba sendo colocado como uma coisa muito simplesinha, né? E uma coisa sem graça, sem tempero. Tem que pôr um temperinho aí, tem que pôr alguma coisa. É claro que nós podemos e devemos usar meios para valorizar, entre aspas, né, o evangelho. O evangelho não precisa ser valorizado, mas para ressaltar, para realçar, que ele realmente seja mais visível, mais retumbante nos ouvidos e nos corações das pessoas. Mas não podemos acrescentar absolutamente nada, não podemos enfeitar, como se diz para enfeitar o pavão, né? O pavão já é enfeitado. A gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Além disso, veja que o texto, além de destruir o evangelho por meio do engano, a gente vê claramente aqui nesse texto que esse falso ensino, esses falsos ensinos, eles substituem a segurança da fé verdadeira. A fé verdadeira, ela tem segurança, ela tem bases sólidas. E Paulo usa aqui basicamente a presença do Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo, a ação dele, a manifestação dele na vida dos crentes, na vida dos salvos, esses que foram justificados pela fé em Jesus, como uma evidência daquilo que é verdadeiro e como o falso ensino, ele se contrapõe a isso, como ele desmente isso. Veja, por exemplo, no versículo 2. Paulo diz, ele pergunta: gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? É claro que o Espírito Santo não é concedido por meio da carne, por meio do esforço. Ninguém vai receber o Espírito Santo é por meio de algo que ele faça, né? Essa era a ideia de Simão, o mago, lá no livro de Atos. Ele foi lá procurar os apóstolos, né, para saber o que que ele podia fazer para receber o Espírito, uma vez que ele queria se beneficiar das ações do Espírito, né? Ele queria aumentar ali o seu cardápio de magias, né, de encantos, de coisas extraordinárias, né? Ele achou uma grande vantagem. Puxa, eu posso adicionar o Espírito Santo. Foi procurar os apóstolos, perguntando o que que ele podia fazer, e foi repreendido duramente ali por Pedro, né? Mas essa é a ideia. Claro, ali é um pagão, né, diferente, mas você dentro daquele legalismo judaizante, você tem a mesma coisa. O que o pessoal estava dizendo ali é que, através do seu esforço, através das suas obras, através daquilo que estava neles mesmos, eles poderiam fazer coisas boas, poderiam crescer e tudo mais. E a primeira pergunta que Paulo faz é: vocês, quando receberam o Espírito, como foi que vocês se converteram? Como foi que vocês receberam o Espírito Santo? Como foi que o Espírito Santo passou a habitar em vocês? Como é que isso aconteceu? Vocês fizeram o quê, além de crer? Nada, né? Paulo está aqui procurando refrescar a memória deles e levá-los à constatação daquilo que é verdadeiro, daquilo que é honesto no Evangelho, daquilo que é de fato a vida cristã. E se o Espírito Santo não é concedido por meio da carne, por meio do esforço humano, ele também não é, o crescimento espiritual também não é obtido por meio da carne. Ele pergunta, ele vai fazendo várias perguntas, né? Ele pergunta no versículo 3: será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil. Veja, ele segue uma cadeia lógica aqui. É uma das formas como Paulo costuma construir os seus argumentos. Claro, inspirado por Deus, mas aqui tem um toque da personalidade dele, da sua capacidade argumentativa, da sua mente, de certa forma privilegiada, em que ele vai construindo. Ele diz: olha, vocês começaram pelo Espírito, ok, mas e agora? Vocês querem dizer para o Espírito Santo, dizer: olha, agora, Espírito Santo, você fica aí, fica de lado, porque agora é conosco. Nós temos que nos esforçar, nós temos que cumprir determinadas coisas, nós temos que seguir certos preceitos, vamos ter que nos adaptar ao judaísmo, e vamos ter que cumprir aquilo que o judaísmo ensina, e vamos ter que nos esforçar para fazer essas coisas. Paulo pergunta: escuta, como é possível isso? Como é que você começa algo pelo Espírito e continua pela carne? A carne que é pecaminosa, a carne que é falha, a carne que é limitada, a carne que é fraca. Como é que vocês vão confiar em vocês mesmos? É claro que até hoje existem ensinos nesse sentido, né? No sentido de colocar uma ênfase muito grande na obediência, independentemente daquilo que Deus vai fazer. É claro, ninguém é tolo de pregar o contrário da obediência. A obediência é algo que faz parte da vida cristã, e a gente precisa deixar isso extremamente claro. O cristão, ele é alguém obediente, ele deve obedecer, mas ele obedece de coração. A Bíblia ensina que ele tem um tipo de obediência, não é uma obediência legalista, não é uma obediência para que os homens vejam, para que os homens se congratulem com ele, para que ele ganhe pontos no meio das pessoas, ganhe pontos na igreja, ganhe tapinhas nas costas. Não é assim que o cristão obedece. Ele obedece porque ele tem a obediência no seu coração como algo de valor para fazer para Deus. Ele faz isso de boa vontade, ele faz isso movido pela certeza de que é o certo que ele está fazendo. O contrário seria errar e seria prejudicial a ele mesmo, inclusive. É assim que o cristão pensa. Não age motivado por querer fazer, porque ele é o tal, ele é o super crente, ele é aquele que vai chegar lá e no final Deus se torna devedor dele, né? É o contrário, né? Ele se torna credor de Deus. Tudo que está envolvido nessas ideias sempre leva por esse caminho torto, esse caminho pantanoso, né? Esse caminho errado, e muito escorregadio e certamente nocivo, errado, fatal, porque ele vai desviar do caminho de Deus. Ele vai tirar as pessoas do verdadeiro crescimento, o crescimento da dependência da ação do Espírito Santo. E ele fala: vocês têm sofrido tantas coisas, ou seja, vocês têm o preço que vocês vêm pagando por conta do Evangelho. Vocês estão fazendo isso por quê? Em função do quê? Se tudo depende de uma outra mensagem, tudo depende de uma reformulação, aquilo que foi pregado não serve mais. Então, o que vocês estão fazendo, Paulo diz? Qual é a coerência disso tudo? Qual é a firmeza disso tudo? O verdadeiro evangelho, ele tem um custo, e nós pagamos o custo porque sabemos que ele é verdadeiro, sabemos quem habita em nós, sabemos em quem nós cremos, e por isso nós pagamos o preço. Agora, é claro, existem aqueles que não pagam preço nenhum, né? Não tem compromisso, mas isso já é uma outra história. Paulo está falando que vocês testemunharam a trajetória de um cristão. Aliás, vocês testemunharam também o poder de Deus. Ele fala aqui de milagres, fala aqui de ações do Espírito Santo no meio deles. Lembrando aqui que nós estamos no primeiro século, havia manifestações especiais da parte de Deus, promovendo ali uma série de sinais especiais, né, que mostravam que Deus estava presente naquela formação da igreja, de que essa mensagem do Evangelho, por meio dos apóstolos, era uma mensagem diretamente comissionada ali por Jesus Cristo a eles. Isso era autenticado por meio desses sinais. Não esquece que esses sinais, hoje, eles não fazem mais sentido. Esses sinais especiais, né? Curas, falar em línguas, esse tipo de coisa, né? Profecias, mas tudo isso acontecia ali, fazia parte do contexto, fazia parte do desenvolvimento da igreja, do desenvolvimento inicial da igreja que está sendo implantada no mundo. E eles foram testemunhas disso. E Paulo diz: escuta, como é possível que vocês tenham testemunhado isso? Aquele versículo 5, aquele que lhes dá o seu espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual vocês receberam a palavra? Claro que todas as perguntas de Paulo são retóricas, né? Ela só tem uma única resposta, ela só tem uma via. E a via é de que esses ensinos, eles são errados, eles têm que ser rejeitados, eles não servem. Paulo vai assim construindo a sua argumentação. É claro que na igreja atual, na igreja dos nossos dias, o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, ela continua sendo deturpada. Aliás, eu acho que mais do que nunca, a obra do Espírito Santo, ela é confundida de várias maneiras. E é muito interessante a gente ver como os falsos ensinos, eles não ficam restritos àqueles locais, né? Aqueles grupos onde tem esses líderes que abraçam essas distorções, mas eles acabam invadindo outras igrejas. Eu gosto sempre de comentar que um grande fator de disseminação do ensino, por exemplo, o ensino que distorce muito, né, a questão da ação do Espírito Santo, atribuindo todo tipo de coisa hoje, todo tipo de bizarrice ao Espírito Santo. Muitas igrejas que propagam isso, que defendem isso, que são produtoras de músicas que fazem sucesso hoje no meio evangélico e que acabam entrando nas igrejas saudáveis, nas igrejas boas, por meio dos jovens, por meio do pessoal que é da área de música, que muitas vezes não tem o filtro necessário, não tem o discernimento, não tem a firmeza, enfim, acaba penetrando. Não é só através da música, mas eu acredito que seja um dos meios favoritos aí, por onde o erro ele acaba penetrando. É uma brecha bem útil aí para isso. Ficam aqui algumas lições que eu penso que nós devemos colher desse texto. Quando nós nos propomos a falar de Jesus, nós temos que aprender a simplificar a nossa mensagem e focar a nossa mensagem não em igreja, não em. Olha, nosso pessoal é bonitinho, lá tem atração X ou Y, isso não é o Evangelho. Nós temos que focar o nosso discurso, a nossa mensagem na pessoa de Jesus Cristo e na sua obra. Temos que nos exercitar nisso e temos que nos esforçar para não criar um ilusionismo, não sermos nós mesmos esses ilusionistas que usam truques e que tentam enganar as pessoas, né? Olha, estou aqui fingindo, né, qualquer coisa, na verdade eu quero apresentar Jesus, mas sei lá, né, tenho vergonha, sei lá o quê. O fato é que a gente tem que fugir disso. E nós que conhecemos, estou falando aqui com pessoas que, né, a gente estima, né, que tem o Espírito Santo, que conhece verdadeiramente a Cristo, conhece um evangelho, e é o evangelho o evangelho em que você crê, a sua fé, esqueça todo o resto e se concentre naquilo que Jesus Cristo realmente é, em quem ele é e na sua obra. É isso que deve sair da sua boca. É daí que deve vir o meu e o seu testemunho. E nós devemos, é claro, não dar ouvidos a esses ilusionistas modernos. Tem para tudo que é gosto hoje em dia, né? E nós, mais do que nunca, vivemos uma era de informação. Os meios eletrônicos estão aí, as mensagens são espalhadas de forma fragmentada ou não, de todo jeito, tudo é disparado e temos que ter cuidado e simplesmente não dar ouvidos quando a mensagem do Evangelho ela vem com esses truques, né? Com ilusões que acabam trazendo consigo o falso ensino. Muito cuidado. E é claro, nós devemos aperfeiçoar a nossa caminhada com Deus, devemos fazer isso, devemos ter o crescimento espiritual, devemos caminhar em sabedoria, devemos crescer em sabedoria, crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus, temos que fazer isso, mas isso requer esforço. Em lugar nenhum a Bíblia diz que não existe esforço envolvido, existe sim, existe uma luta. Mas essa luta, ela não pode ser na carne, ela não pode ser apoiada na capacidade humana, ela tem que estar apoiada no poder de Deus, o poder que realmente é capaz de nos aperfeiçoar. Isso vai, claramente fazer toda a diferença. Então, que estas lições estejam aí na sua mente, no seu coração, tragam benefício aí para a sua vida. Na próxima semana, nós vamos ver Paulo entrando um pouquinho na questão de Abraão, a história de Abraão e o que ele tem a ver com o assunto da justificação pela fé. Ele faz algo parecido com aquilo que ele faz em Romanos. Ele estabelece o modo como Abraão realmente foi justificado como prova cabal de que a justificação Realmente, a única justificação que existe é a justificação pela fé. Então, tenha uma boa semana até lá. Que Deus te abençoe.